direita, curva esquerda, pela 190, limite permanece. No 094, reporta estabilizado, está autorizado o final do procedimento OLS. Sim, clã, está estabilizado no 094. Gol 2065, chame centro Recife, frequência 98, decimal 35. 2235, 2065. Bomba 38, deixa para 3 metais. 2099, altímetro, bomba 38. 29. Desenhando-se curva esquerda para o A140 para o localizador, tem condições? Ou deseja outro vetor? Esquerda no 40, deve encontrar do localizador. Gente, desse momento ainda 3 mil pés. Completa a curva esquerda para o 080, reporta estabilizado. Esquerda 080, bem, completa estabilizado. 18, ainda negativo, aguarde a passagem sobre a ilha de Taparica. Bom dia, eu sigo para o controle, Tapa e no Tapa Mike. Para Caio Lourenço, Carnaval Caio Lima, é um 944, aqui é Sérgio, pode ser 1,6, com PGL na de Ponte Rica. Fechou. Cruzamento para o litoral. Entre Duna e Sindra, mantenha 500 pés e em regra de voo visual. Mantenha-se em regra de voo visual, reporte nacional para o PGL em Terra da Cidade Lima. Ela tem que acessar o localizado para o site do Lens Lembra, tem que ser reportará na final para o CGL e responder ao vídeo. 0094 estabilizado, visão. Duna 094, completa final, chame 3, frequência 18, decimal 95. 2895, obrigado. 138, deixa para 3 mil pés, altímetro 0099. 2910, 138. Duna 69, chame centro Recife, frequência 98, decimal 35. 2835, obrigado, boa. Estabilizado o localizador, 138. Gente, 138, completa a aproximação, aguarde e transfira suas comunicações. Completar guardado, 138. Agora na sua posição de 11 para 12 horas, sentido litoral sul, agora 7 milhas, mantendo 500 pés, não irão perceber nessa aproximação. Roma 32. Gente, Roma 32, não está visual comigo. Gente. Contato radar, se aparelho de voo 360, via posição 1. 360, via 1, voo 2, 1, 7, 1. 3237, bom dia. Aqui é a identificação, chegada bom, foi autorizada. Liga para 4010, via chegada, altímetro 3019. Pumba 38, completa a final, chame todo, frequência 98, decimal 95. 95, bom dia. Bom dia. Controle 3, aprovativo. Motiva, aprovou 2171. Rui Leda, após Leda Motiva, 2171. Presente Leda, 2171. É imediata, assim que autorizado. Essa linha tem. Turbulador, cordial, positivo, rumo 32. Está no final, trem baixado de travado, visão contato. Bruno 094, 027, direito 121, decimal 9. Direito 219. 1230, autorizado alinhar e decolar. Vento 1300-109, artículo 019. Livre decolagem, gol 1230. Runda 38, bom dia, sente que o trato é poste de acesso, abaixar travado. Abaixar travado, Runda 38. Sente, aguarde, por isso. Aguarde. Contato radar, está para o nível de voo 370 e o seu da PUCA. 370, via. submantenha o nível de voo 340, chame Centro Recife, frequência 98, decimal 35. Pode confirmar, está restrito ao 340, 2141. Afirmativo solicitado pelo Centro Recife, chame o mesmo na frequência 98, decimal 35. 2235, restrito 340, 2141. Com 1230, voe em Rodão Fox 508. Rodão Fox 08, obrigado, 2230. Mediano 45, bom dia, acione identificação. Via a chegada do Mediano, deixa para o nível de voo 050. É o número 2 na aproximação, mantenha o perfil da chegada. Continua para a margem, confirme o estimado para pouso no Cairo. Gente, reporte no fora da barra de Matatamec. Centro Recife, frequência 2685. É autorizado a final do procedimento em aliança de seguida de Espanha Zero, reporta estabilizado. Mike, informo que não há tráfego no setor conhecido pelo controle a reportar. Mantenha-se em regra de voo visual, sem frequência livre para coordenação com os possíveis tráfegos. estação de identificação, chegada do médio não autorizada. Essa via chegada para o nível de voo 050, altímetro 099. Autorizado em TAP, 3485. Estabilizado azul 4207. Azul 4207, completa sinal, chame torre frequência 18, decimal 95. Torre 1895, 4207. Com 9145, sem restrições de altitude, desça para 2.000 pés, altímetro 0.9, autorizado a sinal do procedimento IMS 80.0, reporte estabilizado, com 9145. Está 2019, autorizado a sancho, solicitado do 9145. 0, pouso autorizado, vento 120 graus, 109, ajuste 019, 735. Livre pouso, pisco 90, ajuste 0019. 4207. 430, letal 246, controle 120, versão 8, Zé. 08, grave, 1968, Zé, 1940, graus, 119, altíssimo, 019, decoragem, obrigado. Com 945, completa o sinal, chame torre, frequência 18, decimal 95. 18, 18. Salvador, bom dia, Xenemi 140. Xenemi 140, contato radar, se prepare nível de voo 350, direção da PUCA. 3485, desça sem restrições para 2010, altímetro 909, autorizada final do procedimento ILS da pistola 0, reporta estabilidade. 2668, decimado 47. Chame o controle agora, frequência 120, decimal 80. 2080, se desligar, bom dia. Passamos a Sierra 1945, tráfego avistado, chefe de fundo, 140 graus, 129, altíssimo 019, pulo autorizado. Livre por taxar lá. Afirmativo 8190, livre autorizado, no cumprir a dica, esqueci. Está livre das restrições da saída 2068. Está livre das restrições 2068. Número 648, pistola 0, autorizado alinhar e manter. Alinhar, manter na 0, alinhar, controle. Libera pista direita e via Foxtrot 121 decimal 9. Foxtrot 209, eu vou fazer uma pista. 148, vento 130 graus, 129, altíssimo 019, decolagem acelerando. Altíssimo de carga, na minha controle. Irá efetuar pouso no local? Afirmo, visual para o local de pouso. Sente, local livre. Check 6, pouso dentro 1, 3, 0, 0, 0, 4, 9, ajuste 1, 0, 1, 9, pouso autorizado. Pousando pouso 3, 4, 8, 1. Número 648, chama o centro de Recife, frequente no 2000, decimal 85. Fazer. Táxi direito via táxi Eco, chama só mais um nome. Eco 219, já. Já. Azul 2068, chama o centro Recife, frequência no 2000, decimal 85. Azul 51, 97, vento 120 graus, 120 graus, ajuste o jardim 10 no norte, precisar alinhar e decolar. Alinha e decola, tá bom. Alô, direto para a posição de TAP, você está no nível de voo 050, altímetro 909. Estão quebrados, se siga para o controle. Que tipo de equipamento é estão quebrados? Está firme? Deixa eu botar o nível de voo 105 e aposto para o lançamento estão quebrados. Quando na subida, mantenha o setor oeste da ilha. Contato radar, se botar o nível de voo 340, via São Vitão Gama. Sobe até o 340, via São Bruno, azul 517. Autorizado Lida, 5197. Lida. Acionamento 00, aciona identificação, chegada para mantinha não autorizada, luta para nível de voo 060 via chegada, altímetro 909. 758, deixa sem restrições para 2000 pés, QNH1909, é autorizado a sinal do procedimento ELEO, que se reis a pista no zero, reporte estabilizado. Ciente, 2000 pés, 1009, sem restrições, chama estabilizado ELS S-Way, azul 2758. O Xanema 200, deixa para o nível de voo 050, altímetro no 019. Poderia confirmar o ajuste do altímetro para o azul 2758? 1019, 2758. 1019, azul 2758, graças. Xanema 200, deixa sem restrições para 2000 pés, QNH1909, é autorizado o sinal do procedimento ELEO 7500 a pista no zero, reposta estabilizada. Pista no zero, autorizado alinhar e decolar, vento no 50 graus 109, altímetro no 019. Mono 395, autorizado alinhar e decolar, vento no 0019. para o uniforme com todas as pessoas a bordo e se o destino é Salvador? Gente, fui direto para a SEAS, antiga rotatória, reporte para a descida, Delta Papel Uniforme, altímetro Salvador no 09. Controle azul 2758, estabilizado, campo ali. Azul 2758, completa final, chame torre frequência 18, por sinal 95. Torre 1-1895, azul 2758. Torre Salvador, bom dia, azul 2758, final ILS, campo ali. 2758, reporte Índia Serra, baixar travado, título zero. Chamando Índia Serra, 2758. O 395 do quadro 15, controle 1208. 395, obrigado. Como é o estudo que mantém? No momento 310, vindo litoral. Sim, reporte Pituaçu, voltão 05. Está engraçado a fé em Pituaçu. Gente, vou para o farol de Tatuã, já que seu transponder não recebeu mesmo, e para ingresso do circuito, chame a torre, frequência 98, decimal 95. 3, 8, 9. Zona 099, livre pouso, azul 2758. Radar, você está no nível de voo 3.0, voo direto ali. 3.0, direto ali, agora 3.0. 58, solo azul 9, ligando a pista direita via South Trot 121 décimo 9. South 219. Autorizado em Mórtima, pelo Centro Recife, porém o mesmo solicitou que suba e mantenha o nível de voo 340. Comando 3055, expressão sobre de Mórtima, sobeu 340. São de Salvador, está 391, boa tarde. Bom dia, ponto 0, na 0 pronto. 091, aí mantém, expressão 0.